Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e hoje daremos sequência à leitura do livro Desafio de Amar para os Pais. Dia 14, o amor é compassivo. Como o pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Salmos 103, 13. Se ainda não aconteceu, chegarão dias em que seus filhos serão obrigados a enfrentar as inevitáveis nuvens negras da vida. Desilusões pungentes, fracassos devastadores, más notícias inesperadas, confusão, ansiedade e estresse. Essas podem aparecer com a perda de um bem estimado, um fracasso na escola, a crueldade nas palavras de outra criança ou inclusive a vergonha de seu próprio pecado ou mau comportamento. Em qualquer caso, esses momentos proporcionam aos pais a oportunidade ideal para demonstrar uma das características mais valorizadas na vida. A compaixão. É o que todos nós ansiamos dos outros quando estamos feridos, sobrecarregados ou envergonhados. O que admiramos naqueles que dão aos pobres ou que servem aos deficientes e aos oprimidos. A compaixão é simplesmente decidir sentir um interesse sincero e compreensivo pelo fardo pesado que agonia a outra pessoa e estar disposto a fazer algo a respeito. Significa escutar os problemas do outro ao invés de ignorar o seu mal-estar. Levar um tempo para secar uma lágrima ao invés de permitir que outra se derrame. Cobrir a culpa ao invés de exibi-la. Compartilhar o fardo ao invés de ignorá-lo. Quando as pessoas sofrem, estão sedentas por gotas de misericórdia, de qualquer fonte, e correrão para toda pessoa que lhes ofereça compaixão. Como pai, a sua misericórdia amorosa grita, "Eu me importo." Quando seus filhos estão convencidos de que ninguém se preocupa com eles. Por isso, é tão importante mostrar essa manifestação vital que Deus nos dá. As situações difíceis na vida de nossos filhos são oportunidades incríveis para provar-lhe que somos um refúgio seguro para o qual eles podem correr com seus fardos e angústias. Se destacarmos sua dor sem oferecer atenção ou ajuda, o mais provável é que não nos ouçam mais adiante quando o problema for mais grave. As pessoas sem compaixão sempre são vistas como egoístas e desalmadas, frias e insensíveis, por perceberem tal falta de compaixão. Os trabalhadores fazem greve, os adolescentes se rebelam, as esposas abandonam seus maridos e os cidadãos derrotam os seus ditadores. A compaixão nem sempre é simples ou automática, quase nunca é conveniente ou cômoda, mas seu amor deveria dissipar toda a dúvida em seus filhos ao levar a sério seus fardos. Devem ver você como um oásis de cuidado e interesse, ao invés de um deserto seco que não oferece nenhum alívio. Mas para que isso aconteça, deve guiar o seu coração para que esteja disposto. Seja compreensivo. Crianças são impressionáveis. O que aconteceria se a primeira voz a acudir seu filho quando ele necessita de conselho ou consolo fosse a sua? Jesus, como sempre, é exemplo dos maiores atributos do amor, incluindo o ardor misericordioso da compaixão. De forma maravilhosa, deixou exemplos de como demonstrá-la. Aos cansados, às pessoas angustiadas e abatidas, Mateus 9,36. Aos ignorantes, como ovelhas sem pastor, Marcos 6,34. Aos desorganizados, que estavam agoniados, Marcos 8,1-3. Aos gravemente endividados, Mateus 18,27. Aos enlutados, que haviam perdido um ente querido, Lucas 7, 12-14, ao pecador quebrantado, Lucas 15, 20-21, aos humilhados e necessitados, Lucas 10, 31-35. Jesus se permitiu comover-se com compaixão e sentir pessoalmente as angústias e as tribulações que os outros experimentavam. Então, pôs-se em ação para aliviar o seu fardo. Além do mais, dentro das 7 compaixões de Jesus, encontrará uma representação bastante completa de sua obra salvadora. Como se aproximou de nós quando estávamos agoniados pelo pecado, em dívida espiritual com Ele, ignorantes a respeito de como nos eximir, despreparados para enfrentar a Deus e a eternidade, ainda que nossa maldade o entristeça e que esteja dolorosamente consciente dela, ofereça-nos o perdão do qual necessitamos e o sacrifício amoroso que pode nos proporcionar. Romanos 5:8. Jesus convidou, Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28-30. Deus pode nos encontrar em meio às crises, quando nosso coração clama por Ele. É fiel para se compadecer de nossas fraquezas e responder às nossas orações. Também sua disposição em reconfortar e consolar seus filhos os aproximará de você e fará com que sigam pedindo a sua ajuda. Ao invés de lutarem sozinhos com as dúvidas e as perguntas espirituais, esperando que você nunca descubra o que fazem, permanecendo preocupados pelas mudanças em seu corpo ou sentindo-se inseguros pelo que dizem seus cônjuges, saberão que a sua porta e o seu coração sempre estarão abertos às suas confissões e inquietudes. É verdade. Há momentos chaves nos quais deveria dizer a eles que deixem de lado a autocompaixão e comecem a crescer, ou que compreendam que a vida não é justa e que as pessoas podem ser cruéis, ou que necessitam se arrepender de seus pecados e pedir perdão a Deus. Porém, esse tipo de formação e disciplina devem equilibrar com momentos ternos e suficientes de compaixão para que saibam que se preocupa profundamente com eles e que seu amor está disposto a sentir a sua dor e levar a sua carga. Gálatas 6, 1-2. Assim, somos as mãos ternas de Jesus. Dessa maneira, os envolvemos com nossos braços, ao invés de torcer-lhes o pescoço. Desse modo, sabemos quando intervir e resgatá-los ao invés de abandoná-lo em poço. É lindo e desejado o consolo curador da compaixão. O desafio de hoje? Busque a oportunidade de demonstrar compaixão por seus filhos. Escute com mais atenção suas inquietudes. Ajude-os a aliviar o fardo nas áreas que podem parecer pesadas demais. Pergunte a ele se pode orar por algo que tenha contado. Permaneça disponível para cuidar das suas feridas e preocupações. Pontos para reflexão. Que oportunidade você encontrou para mostrar compaixão? Qual foi o resultado? Bom dia e até amanhã.